314 direto para Petrolina, nível de voo 340, via Pedro 20. Decola da 10, após curva à esquerda, saída Momo, após Voiflock. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transpondo 5173. O doutor vai decolar, na sequência será autorizado o toque emitido ou posicional confirmado? Toque remete, pro de Aracaju. Toque remete, então continua a aproximação, agora liberação Índia, Tango Eco. Tango Eco. Grafter, no radar, canta com takeoff. Climb, maintain flight level 340, Momo departure. Momo departure, flight level 340, 2231. 1. Vai botar para ingresso, pátio 1. Paulo, Xané 6314, pode repetir a autorização, por favor? Xané 6314 para Petrolina, nível de voo 340, via peso 20, decolada 10, após curva esquerda, saída Momo, versão Flock. Controle 119.35, torre 118.6, transponde 5173. Quem é autorizado 340 para o peso 10, curva esquerda, mono, transição block. O controle é 119.35, é a torre 118.6 e o transponde para a gente 5173 no Xané 6314. Xané 6314, saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Saída Momo, confere. Xané 6314, com o deixamento correto, resposta quando para o push. Reportará. Visão para o objeto 572729 para o push. Objeto 5729, tem um Boeing 738 da Gol iniciando o push agora, após 4 minutos estimado, eu reporto para iniciar o push. Certo, obrigado. Eu estimado para o Gol 975, que está na posição 3. 59-1935, lugar. 1935, está 3217, bom trabalho. 219, mantém. Itapuã, está no campo, novembro, Alfa Romeo. Alfa, prossiga. Local de pouso, 5.5 CR. Frequência livre, bom pouso, Guardião 02. Frequência livre, grato, grato. Mike Eco Delta, tá livre até 500 pés. Reporte da Fuave, está no campo. 35, torre 18, decimal 6. Transpondo 5426. Israel, após Leda, após Rui Bridge. Autorizado da Elda presente. Autorizado da Elda presente, atenção 360, está 3207, obrigado. Romeu Alfa, Romeu Alfa, Alfa Romeu Alfa, respondo para o posicionamento. Voo 95 para o táxi com 156 a bordo, 3 horas 45 minutos, alterna caminho. Cinco, autorizado táxi via Índia, por esperado no zero, que negar no zero, no dois, torre 1-1, decimal 6. Leve táxi, Índia, 118, meia torre, gol 1-9. Passo 2, 0, meia da azul, para ingresso. Azul 4206, aguarde. 2-6, autorizado táxi via pátio 1. Táxi foi Índia, que negar 1-0, 1-2, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6. Iniciando o táxi 219, vai chamar torre 186, grato. O cheque em acionamento, Oxané 6314, posição 5. Oxané 6314, aguarde para o push. Aguardo. Desvio, perdão, Índia Tango Eco, chama o controle agora em 1-9, decimal 35. 935, Tango Eco. 2 Salvador, Gol 925, ponto espera 1-0. Boa tarde, Gol 95, aliás, mantém, 0. Boa tarde, ali, mantém, 0. Tango Eco. 050, Frode Conde, Tango Eco. Vai. Confira um portão pro azul, então, só. O Gol tá ocupando 03. A Guardi, azul 4206 Guardi, mantenha a posição. Mantenha a posição, 4206. Está avistando o campo? Combate com a torre, 1862 eu vou pro uso Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado o circuito pela direita, pista 17, reporte cruzando o final da pista 10, checado o trem. TP 5219, quanto espera, pronto? 5219, após o 37800, aliás, rima T, após o gol, 3P. Após o gol, ali, mantém, grato. Apenas informações de tráfego, 12 horas 10 milhas a 2500 pés, tráfego ali na vertical da praia do litoral norte. Diz que pouco acima de Arembepe não interfere na sua subida. Apenas para a informação. Grato, Tango está passando 3200 pés para o 050. Cordeiro 02, prossiga. Decolou do TRE, está com proa do litoral, 500 pés para retorno a Salvador. Atento ao tráfego prosseguindo do oceano, um Augusta, está prosseguindo também na proa do farol de Tapuã, 500 pés, ok, guardião? Está sempre do tráfego, reportará contra o visual o guardião 02. Foi direto na proa do farol de Tapuã, guardião 02. O guardião 02 avisou algum tráfego próximo ao aeroporto, é esse tráfego? Esse é o número 1, esse já está aproximando. O outro está à sua direita, sua posição de 3 horas a 4 milhas a 500 pés. Aqui o seu pouso na frente. Já está visual com o campo, não já? Afirmo, visual com o campo e visual com o tráfego à minha direita aqui, o Guardião 02. Ok, então chama a torre para a instrução de pouso. 18.6, bom pouso, o Guardião 02. 18.6, grato, 02. 500 pés, 90 graus para o Romeu, através do aqui. Tenta o tráfego do... tráfego da Polícia Militar, sua posição de 10 horas, 9 Emerald Romeu. E para inscrições de pouso, chame a torre 1862 e é bom pouso. Grato, 52 tráfego, 1862, 9 Emerald Romeu. O papapá, 9 Emerald Romeu. 9 Emerald Romeu, vento é 110 com 10, é 17 ou 35? Está autorizado 35. 35 está autorizado, sinal 35, reporte girando base para a esquerda. Estou com um helicóptero da Polícia Militar, um esquilo de cor marrom. Eu creio que tenha decolado do CAB, está quase bloqueando agora ali o litoral, próximo à praia de Itapuã, à sua frente, um pouco à esquerda. Vai reportar a visual com o tráfego. Quando o tráfego me chamar, eu vou autorizar o mesmo a cruzar na final da 10 e aproximar direto para o pátio do Gaé, ok? Ok, ciente já visual com o Gaé. Ok, então, tá ali o final da 35, atentando o tráfego à sua esquerda, reporte checado, Romeu Oscar, Romeu. Pô, tá lá checado, final 35, Romeu. Oi, Guardião 02. Guardião 02, à sua direita temos um Augusta, tipo azul escuro. Tá presente, autorizado, curva à esquerda, direto o pátio do Gareth. Tráfego já avistado, reporte cruzando a final da 10, aguardando o vento, Guardião 02. Autorizado o cruzamento da 10 para o final do... para o povo do Greta, visual com a busta, o guardião 02. O Papa Mike Eco Delta, no solo 07, direita, pátio 4, sequência livre, estacionado, até uma boa tarde. Chico 629, autorizado táxi via Índia, quando espera dar 1-0, que é igual no 0-1-2, torre 1-8, decimal 6. Livre táxi via Índia para o ponto de espera, Justino 012, torre 118.6, objetivo 5729, boa tarde. Alô, Xané, 6314. Xané, Negociando 4, prossiga. A senhora tem uma previsão para os nossos feedbacks, por favor? 3 minutos, senhor Negociando 4. Obrigado. Papa Romeu Alfa, siga o WebJet à sua frente, autorizar o táxi via parte 1, táxi Índia, por espera do 0, que negou 0 do 2, torre 1 no decimal 6. Gente, vai seguir o WebJet, pela táxi Índia, é a 1 no 0, Papa Romeu Alfa. 9, ponte espera pronto. 5729, LA, e mantém a sessão 0. A linha mantém 1 no 0, objeto 5729. Nosso número proposto? Uno. Pode voar Duna, dá presente? Ele autoriza ITAP, dá presente. Direto ITAP, descendo a 2000 sem restrições, 1012 no ajuste, pode ser? Pode ser, só pro ano ITAP 2000 sem restrições, graças a 3190. Solo azul 4206. 3035, confirme hora de decolagem? Confirmo, adequado 09, 20 horas e 09 minutos, boa viagem. Prato. Novembro Oscar Romeu, checa o trem pista 3530 pouso, vento 110 com 10. Sinal 35, baixado travado, Novembro Oscar Romeu. 5219. 5219, boa tarde, contato radar, sábado 200, saída Arbor. Gente, grato. 02, no solo 09, frequência livre, 02. 09, 02, já, boa tarde, 02. São 5, temos uma aeronave no 3 que está iniciando o push, então vai executar ingressando a aeronave lá na entrada do pátio 3, de maneira a propiciar o ingresso da aeronave Embraer 190 que está aguardando para ingressar no pátio, ok? Positivo, está autorizado o pushback no 5 e até o pátio 3. Informativo, de maneira a deixar desobstruída ali a entrada do pátio. Temos uma aeronave ali que vai ingressar para o 03. Ok. Uno 755, pode executar seu pushback. Confirme. Para o Uno 755. Execute o push, informe táxi. Está autorizado, vai chamar para o taxi. Não. Decolagem autorizada, 110 com 10. Livre decolagem 1-0, objeto 5729. Romeu Alfa na escuta. Romeu Alfa. Autorizado ali, arrima tem a pista 1-0. Tango, é, gostinho de manter a 050, chamando o Conde 2026. Confere com o meio estimado, mantém a 050, reporte Conde, alternando o controle Caju, 1203, Índia Tango Eco. 1-2, confia, senhor? Em Conde, chama Caju, 120, decimal 3. 1203, sim, Índia Tango Eco. Calculado ao sul no 2, controle 1935, Gat. 1935, conta lá. 02, frequência livre, senhora, boa tarde. Oi, boa tarde, Web 5729. Web 5729, boa tarde, contato radar sobe 340, saída da Elfa. Da Elfa subindo 340, 5729. Gol 925. Salvador, muito boa tarde. É o Gol 1395. Cliente da informação, Romeu. Gol 1395, boa tarde. A sua identificação, desceu 050, vigilância, chegada à maré. Aqui na maré, descendo para o 050. 1925. 1925, prossiga. Recife, 1260, alterno 1288, bom voo. Recife, 1260, 288, obrigado, 925. 5729, pode voar direto para eu? Direto para eu, 729. Voando, obrigado. Problema correto, após pronto para acionamento, puxa. Confirme em pátio que se encontra. Para o pátio 3, posição 4. Salvadora, Web 6720. Objeto 6720, boa tarde, adicione a identificação, desça a 4.000 pés, vigilância, chegada, bom. Então, restrições a 4.000 pés, com 1.012, chegada, bom, se o 6720. Pátio, seguindo o gol, para posição 03. Azul 42, era meio afirmativo, autorizado, portão 03. 03, obrigado. Paulo Gol 9755, 172 a bordo, 3 horas e 23, Alderna Campinas, está pronto para o táxi. 55, autorizado táxi, via Índia, ponte esperado no 0, que negão no 0, no 2, torre 1, no 8, décimo meia. Autorizado táxi via Índia, no ponte esperado no 0, torre 118, meia, ajustado no 0, no 2, voo no 755. Táxi hoje, né, 63, 14, 1, 17, 3 horas, alterno a Salvador. Reporte localizador. Confirme para o 390, autorizado ILS, reportar localizador. Confere. Entende. 1-8 desse momento. Táxi de Pátio, Índia. O Oxané 6314, 18-6 no ponto de espera, está visual com o Embraer. Oxané 6314, táxi via Pátio 1, taxiway Índia, ponto de espera da 1-0, que negar 1-0 no 2, 1-8 desse momento. Afirmativo, cotejou já. Pátio 1 no Índia, visual com Embraer da Azul, no ponto de espera 118-62, eu acho que é 63 e no 4. Copiou a torre. Era pronto. 755, aliás, mantém a pista no 0. Ali mantém na pista no 0, gol no 755. Ok, obrigado. Check rádio. Saída da Elfa. Saída da Elfa, Alfa Romeo Alfa. E Salvador, é o Papa Romeo Índia November Alfa para retorno. Índia November Alfa, mantendo 1.000 pés, via corredores Forte e Interlagos. Reposta rotatória ou off-stroke. Paciente, mantenha no meu pé via corredor Interlagos, na prova da rotatória, forma a gestão do campo, Índia November Alfa. Vento de 100 graus, 10 horas, declaração autorizada. ser autorizado a decolagem para o voo 1755 na pista no zero. Boa tarde, o Oceané 6314 no ponto de espera da 10 pronto. Boa tarde, 6314, após o 37, vou olhar e manter. Ali mantém o Oceané 6314. Estabilizou o TAN 3190. 3190, complete LS, chame a torre, 1-8-6-2 e bom pouso. 2-6, graças. Chamou 7729? Chamei, chama Recife agora, 1251, 1-3325, boa tarde. 251-3325, boa tarde. Teclado 19, Denal 35, controle, boa viagem. Denal 35, obrigado, boa noite. Decola, boa. 20, número 3 na aproximação. Bloqueado. Reduz 220, número 3 na aproximação. Reduzindo 220, 6720. Com 395 sem restrições a 2 mil pés. Ajuste 1012, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10. Positivo, descendo para 2 mil pés, sala X-Ray, pista 10. Controle Salvador, boa tarde, gol 1601, ciente da informação, Sierra Romeo. 1601, boa tarde, acendo a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, FIA, ajuste 1012. 1012 para 5 mil, confirmando na chegada bom. 4 mil. 4 mil, sim. Controle bom, 755, decola bom. Boa tarde, contato radar, sobe 400, saída da EL, direto da EL, gol no 755. Da presente, direto da EL. Tinha sido dado a restrição de 340, está liberado? Vou confirmar com o centro. Se foi dada a restrição, então vou mantê-la até confirmação do centro Recife. 340 restrito, no 755. Afirmativo, da presente, direto da EL, restrito a princípio 340, bom, 755. 190, baixou e travou. Quatro Avianca, decolado aos 20, 935, agora. 935, bora. Liberado das restrições até pelo, o voo 1601 para 4 mil? Liberado. Obrigado. Salvador, boa tarde, Oxanã 6314. Oxanã 6314, contato radar na decolagem, sobe 340, saída Momo. Como? 340, 6314. Uma Oi! Acabo de confirmar com o centro, está mesmo restrito ao nível 340, ok? Relativo, senhor, restrito 340, bom, 755. 35219, chama Recife, 1260, 1288, bom voo. 1260, 1288, bom serviço. Alfa Romeo Alfa. Escuta, Alfa Romeo Alfa. Mantém restrito 1140 inicialmente? Restrito 1140 inicialmente, Alfa Romeo Alfa. Como 755, sua razão de subida média? Agora está mantendo 2.000, senhor. Vai manter na faixa de 1.500 pés. Ok, tem um tráfego para a posição 12 horas, 14 milhas e meia, está no mesmo rumo, mesma saída. É um Charlie 525. eu pedi para o tráfego manter o 140 restrito, eu vou aguardar o senhor cruzar ele em nível. Tem condição de manter 2000 na, mais à frente, na razão de subida? Ah, sim. É o Alfa Romeo Alfa que decolou de Salvador à nossa frente, então sim. Pronto. O senhor, quando cruzar o 140, aí após isso a razão fica a critério do comandante, ok? Afirmativo, obrigado. 93190. Cena presente para o estado de vetoração. Limite ao curso localizador US 6720. Mantém pro dessa 3000, limite ao lock 20. Uma informação, Romeu, para Brasília. Pronto para cópia. 3567. Pronto para cópia? Pronto para cópia, 3567. 3567 para Brasília, autorizado nível 380 via Upsilon 17, decola da 10 após curva à direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 19.35, toi 18.6, transponda 5475. Chamará toi no 19.60 na numeral, boa tarde. Upsilon 7, decola da 10, curva à direita. A transição é Alefa, só gostaria de confirmar a saída. O controle em 1935 e o transponder 5475, o TAN 3567. TAN 3567, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voo em Alefa. Transponder 5475. Isso, chame na rotatória. Manterá meu pé e chamará na rotatória ainda na Miller Alfa. Recepção nessa flor, reporte estabilizado. 160, na forma estabilizada, 6720. Bora então, transição Elefa, o TAN 3567. TAN 3567. Fazendo correto e após pronto para o estacionamento. Portará. 325, obrigado. Alfa Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa na escuta. A partir de agora você está liberado, a subida até o nível 380. Razão máxima de 1.500 pés por minuto. Chame Recife, 12251, 13325, boa tarde, bom voo, Alfa Romeo Alfa. Salvador, muito boa tarde, é o gol 13950. 395, cheque o trem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 100. Está com trem baixo travado. Está livre pouso, gol 13950. Para a final do ILS, reporte Duna. Para 2000, mensagem 20, na forma Duna. Estou em Salvador, Unia November Alpha, na vertical da rotatória. 6 November Alpha vai manter espera na rotatória, mil pés, curvas pela direita, aguardando para a final do 7. 7 de November Alpha. 145. Em condições aí de uma aeronave da companhia 1321 ingressar nesse portão 10? Afirmativo, vai um pouco mais para trás, para o 314. Ok, então, um pouquinho mais ao fundo aí para ingressar o 3190, ok? Entendi. 1 no portão 10. Juliette, parte 1 para o 10, 3190. Tá. 12545, 2085, boa tarde. O 6720, confirmo. Desculpa, é 6720. Ok, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardado. Também 20, decimal 3, boa tarde, bom voo. 03, obrigado, até a próxima.